Yeah. É Money P, nigga. Porra, eu tô farto dessa merda, man. Os dias passam, os anos passam. Nada muda, sempre os mesmos vícios. Sempre os mesmos estilo de vida. Sempre a mesma rotina. Porra, eu tô cansado dessa merda, man. Porra, eu já não aguento mais. Foda-se tudo, man. Já não aguento mais. Recentemente tive várias recaídas. Voltei a ter preguiça, me vici em pornografia. Já não treino durante os dias, já não escrevo boas rimas. Já não fodo, há muito tempo esqueci o gosto da vagina. Me afastei de todo mundo, inclusive da minha família. Faz meses que não trabalho, não pago aluguel, estou com dívida. Gastei tudo o que eu tinha quando paguei minha cirurgia. Não queria ficar tão feio porque o meu cabelo caía. Eu não me via raspar tudo, ia ficar tão carequinha. Isso afetava meu psicológico e também minha autoestima. Tentei falar sobre isso quando fiz minha terapia. Por vergonha ou por medo, ou talvez eu não queria. Porque sentia que não valia dizer que a vida está uma porcaria. Prefiro esconder o lado sombrio e vos contar uma fantasia. Quando na verdade eu sofro muito e eu não sinto alegria. Não me orgulho de mim, por mim eu morri. Melhor ter cuidado porque as palavras têm forças. Meu coração pesa, a vida aperta, eu me sinto em uma forca. Porra, às vezes eu não sei como eu aguento viver a sofrer na França ilegal sem documento. Eu lamento porque eu não avancei, me consome esse sentimento. Todo mundo conseguiu, menos eu, meu futuro é incerto. Me sinto tão perdido à procura de água nesse deserto. Está tudo muito longe, toda vez que eu sinto que está perto eu não aguento. Manter-me firme, a vida é decaimento. Todo mundo casado, menos eu, vou morrer solteiro. Pra que falar de damas se me condenar a ser punheteiro? É triste matar os meus filhos pra eu me sentir satisfeito. Yeah, man. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais com esse. Eu não aguento mais esse estilo de vida, man. Só tem uma recaída. Recaída.